vamos fazer? Daniel é mais querido do que eu, do que você ou não? Oh não, o que vamos fazer? Fazê-lo desaparecer. Oh não, o que vamos fazer? Daniel é mais querido do que eu, do que você ou não? Oh não, o que vamos fazer? Fazê-lo desaparecer. Podíamos jogar um galo, podíamos deixá-lo na prisão, podíamos matá-lo na floresta, podia ser comido pelo tubarão. Podíamos jogá-lo aos leões, aos crocodilos, podíamos mandá-lo com cabelo para o ouro. Podíamos prendê-lo com amarras, pedregulhos, atirá-lo no oceano e mandá-lo pra bordel. Podíamos usá-lo como mesa pra baralho, fazíamos com ele um tabuleiro de gamão. Podíamos enchê-lo com um litro de colônia e mandá-lo pra longe daqui da nossa amada Babilônia. O quê? Eu gostei. E isso só pode funcionar. Podíamos dropá-lo com um litro de colônia e mandá-lo pra longe daqui da nossa amada Babilônia. No dia seguinte, os sábios apareceram antes do rei tomar a decisão para tentar tirar Daniel dos planos dele. Vocês querem me ver? Sim, senhor.